crimes estranhos, negócios, negociantes. No submundo do crime nem todos têm chance. Estão enganados através de cartas, bruxarias, pactos sanguinários, fulminantes. Eles querem a glória desse mundo, mas não sabem com quem estão lidando. Só na neurose, nem sabem o que ele está armando. Tá tudo bom, né? Viro no bolso, várias joias, vários diamantes. Cuidado com a ponte, o diabo é sua fonte. Ousado, malicioso, muito mais que monstro. Te oferece tudo, luxo, poder e fama. Acidentes, doenças, sexo, muita grana. Quantas vezes o diabo te levou pra cama? Pó, muito mais pó, quanto mais ele te dá, mais você se engana. O sono talo só no vinho. Nessas horas você esquece do mundo, até se sente sozinho. Cada dia um desafio, cadê os seus irmãos, os seus amigos? Vou olhar pro cedo, será por que ele fez isso? A droga incentiva, muda o seu caminho. O que ele quer, te ver na rua, na ruína, pedindo. Sei do que tô falando, abre o olho vizinho. Ainda tem muitos aí que se acha bandido. É só mais um capiroto escondido, disfarçado de garoto bonzinho. Na tentação do deserto, Jesus foi levado pelo Espírito. O diabo foi tentador, mas no final foi repreendido. A sua glória, o seu poder, quer nos fazer morrer, sofrer. Sermão profeta, o livro de Mateus, me fez discernir e compreender. Não quero a sua glória, não quero o seu poder. Não quero a sua glória, não quero o seu poder. Não quero a sua glória, não quero o seu poder. Sou mais que vencedor, não vou me corromper. Não quero a sua glória, não quero o seu poder. Ao som proceder, ao som proceder. Não quero a sua glória, não quero o seu poder. Sou mais que vencedor, não vou me corromper. Não quero a sua glória, não quero o seu poder. Ao som proceder, ao som proceder. Hoje não é diferente como foi na história. O diabo te seduz, não com a fruta, mas em dólar. Carro, fama, status e muita mulher. Tudo do bom e melhor, do jeito que você quiser. Proposta tentadora, fica a sua escolha. Ou vem por cima do mar, ou vai com o barco afundar. Tudo que ele te dá, em dobro vai te tomar. Só com a palavra de Deus, você pode derrotar. Se propagar o mal, segue o seu arsenal. Prostituição infantil, na terra do carnaval. O mundo anda mal, o homem está perdido. Como a Bíblia previa, são sinais do anticristo. E você segue envolvido, ignora, não dá ouvidos. Resiste ao diabo, assim está escrito. Fuja da minha presença, todos os meus inimigos. Não vou ser mais envolvido pelos prazeres do mundo. Buscando o reino dos céus, Deus acrescentará tudo. Isso não é um discurso, são palavras reais. Ou segue a Jesus, ou se entrega a Satanás. A toda hora, a todo instante, ele quer te devorar. Como um leão que ruge, como uma avalanche. É só um vacilo seu, e ele bebe seu sangue. Em Cristo está a revanche. A esperança de vida, tudo é passageiro. Assim relata a Bíblia. Jamais me curvarei diante de você. Não quero sua glória, não quero seu poder. Em nome de Jesus, não vou me corromper. Não quero a sua glória, não quero seu poder. Sou mais que vencedor, não vou me corromper. Não quero a sua glória, não quero seu poder. Ao som proceder, ao som proceder. Não quero a sua glória, não quero seu poder. Sou mais que vencedor, não vou me corromper. Não quero a sua glória, não quero seu poder. Ao som proceder, ao som proceder. Obstinaram-se as imundícies de Faraó. Não vou voltar pro Egito nem pra Jericó. Os muros já caíram, hoje estou firme, não estou só. Os pés de breque quer me ver na pior. Até os focos se lançaram dentro do abismo. A legião de demônios caiu no precipício. E quantos estão indo pelo mesmo caminho? O que o diabo oferece? Um verdadeiro suicídio. A vontade da carne te corrompe e te atrai. Negue-se a si mesmo se quer servir ao Pai. Não sabe pra onde vai. Meu rap mostra o caminho. Temor e obediência ao Deus único e vivo. Que se enterre contigo. Seu orgulho idiota que queime no inferno. Você e suas propostas. Não quero sua glória. Desprezo seu poder. O grande El Shaddai tem mais a oferecer. Quem é mais que Cristo? Ele é a vingança dos órfãos, das mães, dos filhos. Não quero seu poder. Ditador, homicida, fascista. Aonde você vai, povo da periferia? Eu sei que muitos sabem, mas poucos dão ouvidos. Por isso, mais uma vez, eu te digo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas se não nascer de novo, não tem saída. Não quero a sua glória, não quero o seu poder. Sou mais que vencedor, não vou me corromper. Não quero a sua glória, não quero o seu poder. Ao som proceder, ao som proceder. Não quero a sua glória, não quero o seu poder. Sou mais que vencedor, não vou me corromper. Não quero a sua glória, não quero o seu poder. Ao som proceder, ao som proceder.